1-7-3, 1-7, sinceramente. Cruzado, chame táxi, 1-1-7-3. Chame táxi, 1-1-7-3. Romeo Tarma Galeão, táxi. Autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Índia, torre 1895-1016, bom voo. 1-0 no meio, ali de táxi, até o ponto de espera da Índia, torre 1895, obrigado, boa noite. Solo Salvador, Azul Alfa X-Ray Oscar, informando o término de reboque. Aeronave parqueada, posição 4 Romeu, pátio 3. Obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Alô, muito bom dia, Azul 4217, com informação Índia para cópia Campinas. Azul 4217, Dael Leda Morte vai aguardar cópia. Dael Leda Morte vai aguardar no cópia, Azul 4217. Oi Salvador, bom dia, gol 1173, próximo pode estar pistando 0 pronto. Então, o gol 1173 autorizado na linha de colapso pistando 0, vento 120 graus, 10 nós. Venha de colapso pistando 0, gol 1173. 1107, pronto 4? Pronto 4, vento 4217. Campinas, nível 340 autorizado, via rota do plano de voo, pistando 0, primeira curva direita. Subida da El Leda Motiva 5060, transponda controle 120.8. Azul 4297, autorizado Campinas 340 conforme rota, decola da 10 com primeira curva à direita na da El Leda Motiva 5060, transponder 120.8 o controle. Correto, parte 3, chame pronto, 4217. Chamará pronto, Azul 4217. pelo 173, da Colos 40, 208, bom voo. 208, boa noite, bom 173. Boa noite, bom 173, 3600 para o 3600. Desde contato radar na decolagem saída da EL, submontei o nível 360, direto Leda. Direto Leda, só mantém 360, gol. Bom 173. Uno, Uno 73, chama Centro Recife, em 1253. Uno, alternando, 133, decimal 95. 13395, a secundária copiou a primária, por gentileza. 35, decimal 1. 251, é isso? Termo 1251. 351-3395, obrigado, Aldeia. terminou, mudei. Para a coordenada, chamar para o táxi, 2427. Salvador, bom dia, 3601 da TAM, no nível 340 Congonhas. O 3601 autorizado, Congonhas, nível 340, via rota do plano de voo, pistão na zero, primeira curva direita, subida da AEL, Leda, Motiva, 5075, transponda, controle 120.8. Nível 340, decorda 10, um curva direita, saída da AEL, Leda, Motiva, 5075, transponder, 208, tá na 3601. Via rota do plano de voo. Via rota do plano. 3601, no portão 11, sempre pronto para o estacionamento. Bora, pronto. Alô, muito boa, estamos com 4217, próximo para o táxi com 94 a bordo, 4 horas de autonomia alterna, Ribeirão Preto. Azul 4217, táxi autorizado até o ponto de espera da pista na zero, via parte 341 no Índias, torre 1895.016, bom voo. Azul 4217, está autorizado até o ponto de espera da zero, via parte 342 Índias. Quando lá, estou aí 118.95, ajuste 10.16. Azul 4297, autorizado a linha de colapso, tono 0, vento 140 graus, 109. A linha de cola, 10, azul 4297. Azul 4297, decolado aos 12208, bom voo. Bom, para o voo, muito bom trabalho, Azul 4297. Falei muito boa, Azul 4297. O 4297, contato radar na decolagem, saída da EL, autorizado direto Leda, subindo para o 340. Direto Leda para o 340, Azul 4297. Salvador, gol 1961. Bom dia. Bom dia, tem que ter informação ainda, posição 4, autorização Guarulhos. Guarulhos autorizado, nível 360, via rota do plano de voo. Pistola 0, primeira curva direita. Subida da El, Leda, Motiva. 5073, transponda, controle 208. Gol 1961, está autorizado, nível 360, Guarulhos, conforme o plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Responda 5073, controle 108, eu vou, o número 1. Correto, portão 4, time pronto. Chamaremos o número 1. Sul 4217, chame Recife, em 125.1, alternando em 133.95. Vai chamar Recife agora, 1251, alterna 133.95, azul 4217. Thank you. Sandoval, Uno 61, posto de estacionamento, posição 4. Autorizado, chame táxi no 1, 61. Autorizado, vai passar para o táxi, Uno 61.